uma nave turbinada, é nós na pista. A gente acelera, vai de encontro a muitas vidas. Nas ruas da quebrada, pela graça, é nós na fita. Palavra iluminada pelo asfalto, Deus nos guia. Aquecendo os motores, senhores, vamos que vamos pelas ruas, levando a palavra aos quatro cantos, acelerando nas estradas, procurando as almas perdidas, vazias, quem não conhece a palavra. Aonde a gente encosta, o motor ronca forte. É isca tá Gessé, por graça não por sorte. Chamado pra fora Jesus, na direção, tomado pela unção, sem perder a visão. Os carros não passam, chegando a rapaziada. Avante no rasante a mil, levando a palavra. Aonde a gente encosta, o Senhor vai brilhar. Aonde Deus mandar, pode crer, é nós que tá. Equipe cabulosa no asfalto, a gente acelera, dando glória para o alto. Pelo retrovisor, olha, ficou o passado. A gente segue a placa sem entrar em caminho errado. Mais uma vez, vamos lá, o motor não vai parar. Deus no controle, a gente chega aonde tem que chegar. É, aonde tem que chegar. Aonde tem que chegar. Com a nave turbinada, nós na pista. A gente acelera e vai de contra muitas vidas. Nas ruas da quebrada, pela graça, é nós na fita. Iluminados pelo asfalto, Deus nos guia. Com a nave turbinada, nós na pista. A gente acelera e vai de contra muitas vidas. Nas ruas da quebrada, pela graça, é nós na fita. Iluminados pelo asfalto, Deus nos guia. De extremo a extremo, por aí vamos chegar. Checando os motores, com nós vamos encostar. Atraindo a atenção do povão pelas ruas. A gente entra em cena com o poder das escrituras. Tamo suave na nave, quem nos conhece já sabe. Sempre diminuindo, engrandecendo a mensagem. Falando a verdade do amor de Cristo. Mostrando o caminho com destino ao Deus vivo. Que liberta o irmão que tá na estrada perdido. A milhão na contramão, sem olhar para Cristo. Ultrapassando o sinal, humano se destruindo. Sem querer viver mais, entrando em outro caminho. Encostando na praça, de quebrada em quebrada. Com um tanque cheio, nós vamos em busca das almas. O som chegando ao ladrão, em forma de adoração. É via única, João, não entre na contramão. Mais uma vez vamos lá, as naves não vão parar. Deus no controle, a gente chega aonde tem que chegar. É, aonde tem que chegar. É, aonde tem que chegar. Com a nave turbinada, nós na pista. A gente acelera e vai de contra muitas vidas. Nas ruas da quebrada, pela graça, é nós na fita. Iluminados pelo asfalto, Deus nos guia. Com a nave turbinada, nós na pista. A gente acelera e vai de contra muitas vidas. Nas ruas da quebrada, pela graça, é nós na fita. Iluminados pelo asfalto, Deus nos guia. Com a nave turbinada, nós na pista. Nas ruas da quebrada, pela graça, é nós na fita. Com a nave turbinada, é nós na pista.